asas. Para que aonde eu esteja, estejais comigo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito.